Panorama Agrícola para 4 de março de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira de lua minguante, 4 de março de 2013. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não se preocupe com as diferenças até que elas apareçam. Você ouve no programa de hoje uma dica para uma boa noite de sono. Na entrevista, destaque para as linhas de pesquisa da EPAGRE. E no noticiário, MDA vai lançar projeto para a venda de orgânicos da agricultura familiar diretamente a supermercados. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e dê a sua sugestão de pauta. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, confira: uma boa noite de sono é fundamental para a sua qualidade de vida. O sono deve ser reparador, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista físico. Por isso, antes de dormir, reduza o seu ritmo progressivamente. Quem dorme mal pode ter dificuldade de concentração e de aprendizado. Um hábito para o bom sono é a prática regular de atividade física, mas não próxima do horário de dormir. Encerre a sua alimentação pelo menos 2 horas antes de dormir e pare de tomar café ou chá depois das 6 da tarde. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai abrir ainda neste mês de março edital para a seleção de projetos na área de orgânicos, para que pequenos agricultores assentados da reforma agrária possam vender diretamente seus produtos nos supermercados. A parceria do MDA e da Associação Brasileira de Supermercados deve começar pelo norte do país. A seleção dos projetos vai disponibilizar R$ 300 milhões que devem beneficiar 90 mil famílias em todo o Brasil. Vão ser oferecidos recursos sem necessidade de devolução, para que haja profissionalização dos assentamentos na gestão de empreendimentos da agricultura familiar em pontos como rotulagem, custos de produção, formalização de cooperativas, associações e microempresas. Começa hoje e vai até o dia 8 de março em Brasília o 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e a eleição da diretoria da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. De hoje até sexta-feira em Brasília, 11º Congresso Nacional da CONTAG. E a EPAGRE em Joinville reuniu-se recentemente com técnicos da Secretaria de Educação da Prefeitura de Joinville, também da Fundação 25 de Julho, da SIDASC e da Escola Agrícola Municipal Carlos Heinz Funk, no distrito de Pirabeiraba, para discutir ações de integração e fortalecimento do ensino agrícola no meio rural. A proposta é que as ações discutidas durante este ano possam ser colocadas em prática a partir do ano letivo de 2014. A direção da Escola Agrícola sugere, para melhorar o desempenho da educação no meio rural, que se mantenha o ensino em período integral. Também sugere a elaboração de um novo currículo escolar, parcerias na área do ensino técnico e a criação de um novo modelo de ensino com a diversificação de atividades. Ficou definido na reunião que vai ser elaborado um projeto multidisciplinar até agosto deste ano para ser colocado em prática em 2014 na Escola Agrícola Municipal Carlos Heinz Funk, em Pirabeiraba, Joinville. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Luiz Antônio Paladini, diretor de inovação e pesquisa da EPAGRE. Quais são as perspectivas da pesquisa na EPAGRE ao longo deste ano de 2013, Paladini? As nossas perspectivas são muito boas. Para o ano 2013, nós estamos reunidos com todos os nossos chefes de pesquisas, os gerentes de pesquisas, juntamente com os coordenadores e as demais gestores da IPAGRE. E assim, as perspectivas são muito boas, porque no último ano, 2012, no final desse ano, nós conseguimos obter recursos financeiros para fazer melhorias nas nossas estruturas e também manutenção de todas as nossas estações experimentais, para fazer com que esses programas possam desenvolver suas pesquisas durante o ano 2013 com tranquilidade, sabendo o quanto de recursos nós vamos poder fazer a aplicação durante este ano. Paladini, quais são as áreas que chamam mais atenção, os programas prioritários da IPAGRE, para onde estão sendo alocados esses recursos da pesquisa? Os programas estaduais, assim, que nós temos que mais aportam recursos, nós temos a maior quantidade de força atuando, são nos projetos de fruticultura, hortaliças, olericultura, projetos de pecuária, recursos florestais, aquicultura e pesca, um programa extremamente importante para o litoral, aqui temos inúmeros pescadores, o programa de pecuária, além de outros programas que nós temos. Mas esses nós concentramos a maior força no desenvolvimento de novas opções, cultivares, melhorias no sistema de produção, que possa fazer com que o produtor tenha menos custo, aumente a sua produtividade, a qualidade do produto e tenha maior segurança, assim, dando sustentabilidade para que ele possa continuar na atividade agrícola. Sobre novas cultivares, agora no dia 7, quinta-feira, tem lançamento de cultivares de arroz em Itajaí. Sim, por sorte nós tivemos agora a oportunidade de estarmos aqui lançando na unidade experimental de Itajaí, estação experimental de Itajaí, graças a um esforço de um programa muito forte, com pesquisadores muito qualificados, com uma extensão muito bem organizada, um setor da cadeia produtiva também muito bem organizado, muito bem articulado, e nós vamos fazer aí o lançamento de 3 cultivares no dia 7 de março, onde dessas 3 cultivares serão novas oportunidades para o produtor. Novas opções, vai ser lançada uma variedade normal, tradicional, tem uma variedade de arroz vermelho e uma variedade de arroz preto. E esses arroz vermelho e arroz preto são nichos que podem dar a oportunidade do produtor de fazer uma produção em menor escala, mas com valor agregado muito bom. É uma outra opção que ele tem de plantio de arroz, assim, que ele pode diversificar suas atividades no meio rural. Paladino, em termos de eventos técnicos científicos, há encontros programados para Florianópolis com apoio da IPAGRE na área de aquicultura e também de solos, correto? Correto, correto. Desse ano nós vamos ter um congresso, um workshop internacional de aquicultura e pesca, onde nós vamos ter aí os profissionais do mundo inteiro presentes aqui em Florianópolis, né, junto com todo o nosso grupo de pesquisa de aquicultura e pesca, inclusive o nosso gerente estadual de pesquisa é o coordenador, estarão reunidos aqui para discutir sobre a questão da maricultura. E também nós vamos ter estamos organizando, né, através do nosso grupo, os pesquisadores e pessoas que atuam na área de solos, não só do estado, como da região sul, mas capitaneado por nossos pesquisadores, o Congresso Brasileiro de Solos, onde é aí uma oportunidade muito grande aí de discutir e debater toda a questão de degradação de solo, fertilidade, gênese de solo, todos os fatores que envolvem a questão de solo, que é o substrato para as plantas, quer dizer, é uma área, assim, de atuação ampla, bem bastante eclética, e estima-se aí que de 2.500 a 3.000 pessoas do Brasil e do exterior estarão presentes nesse Congresso Brasileiro de Solos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor de pesquisa e inovação da IPAGRE, Luiz Paladini. Sobre esses eventos citados na entrevista, o evento de aquicultura com foco em vieiras acontecerá aqui em Florianópolis de 10 a 16 de abril. E o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, também em Florianópolis, de 28 de julho a 2 de agosto. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.